cabeça no ódio é óbvio, é confusa, notória. A brisa do ópio, a mente em óbito ainda é dona da razão. A fórmula exata, a venda nos olhos, a vida regrada, seguindo o molde ilusório, acreditando na perfeição. Fazem checklist, item por item, põe data, limite, estudar, formar, trabalhar, casar, como num roteiro de filme. E nós que é julgado, amotinado, porque ousamos pensar, não vendo meu livre-arbítrio pela promessa da terra prometida. Observando todo o cenário, jogo dado, baralho marcado. No jogo da vida eu truco seis aves, seis, respeita meu carteado. E quebre os dó, guimas, os paradigmas, não tente sem encaixar ideias narcisistas. Se acostume com a minha, seu preço pago pela verdade. Seu limite é medido pela responsabilidade. Quando diferente e oprimido na sala de jantar, levante e brinde, você é a revolução, que uma era vai mudar. Enquanto o tempo passa, o mundo gira, eu faço a minha. Uns muito exagero, pra outros só desespero. Sinto que a vida foi difícil até aqui. Tudo muda, infelizmente tudo. Tudo de fato mudou, o que era passado, o brilho maluco apagou. Faltou disciplina nas ruas, respeita que já disputa entre luta e dor. Viver sem futuro é louco, pouco resiste, recorre à lei pela fé. Desgraça constante na pista, com o ao morro, guerreiro na luta de pé. No corre um pivete monstrão, um acerto de conta milhão. A mãe que prevê o enterro, vaquinha na net, samba sem confete. Exemplo não vinga mais não. Cadê o mané que dizia ser pai, que postava e o carai que fugia na brisa da noite, no raba cachaça. Acorda malando, o inferno tá perto, carai. Canalha se livrou da morte, falou que era sorte, se vive pra mim tanto faz. A mãe recorreu à responsa, no sol se desmonta, na chuva sonhando com a paz. Com pouco mistura deu liga, um salve família, Viela e Carol são sagaz. No rap 90 pros loucos, distorce o sufoco, a linha de frente refaz. Enquanto o tempo passa, o mundo gira, eu faço a minha. Muito exagero pra...